quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui e encontrar meus sonhos em outros caminhos. E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei que nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa, parecia um pesadelo viver longe de você. É por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar se vai me perdoar. Quando penso em nós dois, eu sinto raiva do que eu fiz. As lembranças vêm molhar o meu sorriso. Tudo que eu mais queria estava perto e eu não vi. Do inferno é que se vê o paraíso. Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso. Não vou mais deixar outro amor assim me machuca. Diz pro meu olhar se vai me perdoar. Não vou mais deixar, não vou mais deixar outro amor assim me machuca. Diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Yeah. Oh, oh. Diz pro meu olhar.